Sua conta em risco no pátio 5, vento no 1, 0 graus, 0 7282, Roger. 1-0-7-2, contato Romário do Salário, Cisa de Outro da Pista, Itália, número 372. 370 via Pulpa, gol no 372, obrigado. Segue na rua estava de fora da cruz. Eu posso fazer aqui, o Lulu da Tamil. Thank you. Delta Lima, a 2 da subida para o número do voo 190. So we only move around, leap frog, authorize IGN, just to see him, and some of those are going to be the front of it. Фирма Тюрсона, Дехоло, Луза, Мюхен, Сэнс, Сэнс. Então, Союзуна 79, ataque na barra da colagem, que da via foi de São Paulo, estava indo em voo 320. Esse, ao cruzar 2000, pode voar direto, lembra? Após, dois ataques direto de São Paulo. Certo, obrigado. Sunset, Alpha Bar, reporte para em breve. Thank you. 757, and he just glides toward direction and left the section goal 1095 F for you. 079, estamos perto do Recife, 125 do sinal 1, apenas 123 do sinal 8. Alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 079. 1095, 775, sistema 28,8, até o número 2010. 10 Sananya 3. Polo 230, até a identificação, gostaria de chegar a mais um ano, para o Rosário 52. identificação, gostaria de chegar por mais de um ano para a linha de voo 060. Polo 230, gostaria para 2 e 7, a gente já tinha 0 e 7, pois já tinha 1 e 7, a sua estabilidade. Polo 891, gostaria para o nível de voo 0.0. Qual a identificação? Essa via para 4, 7, a gente vai em cima, tem 9 horas no flash. Todos vamos ter som, lançamos CL no 3 na circulação e fio de som para 2.32. Aguarde, pegar a sala. Ela é a 3 metros. O 1891, desça para 27, ajuste de altímetro 10017. Faz o pessoal com o seu localizador, curva esquerda, correção, curva direita, curva 060. Voo 1230. Voo 1230, ponto autorizado 510, vento no 10 graus, 09. Eu já pouso na 10. Colega 3-2, controle. Da Cida. Da Cida. 3-2, atendente, Romeu Foxtrot 01. Direto ao meu Foxtrot 01. Você é minha 3-1. Sono, 9-6, estilo de som para 2-2-1. Pode dividir o relator de texto.